A Jurema me deu uma chave de prata. A Jurema me deu uma chave de prata para eu desvendar os mistérios da mata. Para eu desvendar os mistérios da mata. Essa chave eu guardei bem no meu coração. Essa chave eu guardei bem no meu coração para eu iluminar dentro da escuridão. Deixe já.